Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão. Tudo só você não vê, magoa o meu coração. Eu quero ser tudo, magoa o meu coração. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Eu sei que ninguém vai te amar. Um amor assim igual o meu, amado tu como eu te amo. Eu sei que ninguém vai te amar. Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu. Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu.